passado, nas ruas são ensurdecedores, mas não chega a alcançar aqueles que chamamos de senhores. No molho que forma desgraça, não está somente os pobres. Vou frisar a classe predominante dos Nike Shocks, Robocops, destruidores. Vejo blocks, traz horrores, ok-toks, corredores dos malotes, roedores, como ratos que encontram seu fim a trombar com a ratoeira. Vira massa sem vida num instituto em uma gaveta. Atitudes mal pensadas sempre trazem lágrimas. Caos talvez revelado entre os segredos de Fátima sobre o mundo que já alcançou seu fim há muito tempo. Apocalipse veio, muitos fingem não estar sabendo. Vou vivendo estilo Indiana Jones dentro de um templo. Busco um baú banhado a prata, repleto em novos pensamentos. Vou subir de helicóptero e espalhá-los pela cidade. Uma chuva de consciência irá banhar a humanidade. Mas que puta viagem, um devaneio sem origem. Prossigo registrando meus versos nas mídias virgens, com relato de quem sempre levou no peito o respeito, a tatuagem, o principal amuleto. Evitou que muitas vezes levasse murro na cara. Palavras bem colocadas, resolução em palavras. Passei fases como Mustafa em Cadillac, dinossauros. E um mundo desrespeitado, furado ao som da Taurus. Mixagem master feita do jeito que estou aprendendo. Mas quem sente a levada nota é meu desenvolvimento. Sempre errando e aprendendo, em muita mente batendo. Prejuízo vivendo, mas jamais se escondendo. Como a ideia mostrada na tela, vinda de um político. Meu contra-ataque ao rap vira um ato defensivo. Enquanto burgueses viajam em cruzeiros marítimos, nas ruas do gueto vivo um frenético ritmo. Percorrendo em livros de horror autores mais insanos. A mente gelada sem alma habita o ser humano. Mano, caminho e cotidiano estranho. A vida mais parece profecia de Nostradamus. Acertamos, erramos, persistimos no engano. Eu ando lado a lado com o Espírito Santo. Me cubra com sua armadura quando eu sair na rua. Temporada de caça, várias viaturas. Truta, não pago de filha da... Cidadão como um espírito de luta, sigo minha conduta. Eu sou o vento que carrega a folha seca pra bem longe, com força de titãs e a leveza de um monge. Energia maligna corra ao fim do horizonte, pra que eu não veja mais a tristeza nos semblantes. A tristeza nos semblantes, semblantes, semblantes. Ponta de lança no ataque, eu tô com o Mike contra-ataque. O beat aumenta o grave no baque do piripaque. Rasgue de verdade a trilha sonora da cidade. Mais forte que 15 ou 20 doses de conhaque. Viajante do tempo na era do sofrimento, que anseia por conhecimento e desenvolvimento. Pra mano, pra mina, em nome do Senhor, distante de imbalista. Caia na real, falou?